Uau, Ravi Sainz no beat 900, ei. Levando esse quinto aí. Eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria. Não pode mover um dedo. Vocês podem aceitar meu negócio ou aceitar as consequências. Plata. E ela é tipo aquelas mulher brasileira que o Pablo exportava. É tipo aquelas que eu só via numa série do Netflix. Te faz convite pra vir hoje em casa. Assiste Netflix e pipoca na cama do Kevin. Que tá uma loucura. Penso no seu olhar, vejo sua postura. Tô querendo te arrumar, cê tá uma bagunça. Deixa eu te arrumar, de novo bagunçar. Machuca sua coluna, ela fuma porra da minha droga. Ela toma porra da lava, fica louca e pra me sujar. Eu tô louco querendo pegar, experiente oferece a proposta. Passa a conta, vou depositar. Esse lance vestido da hora, uma calcinha nova pra me arrancar. Ela desde seu corpinho lindo que Deus fez. Tá fazendo eu enxergar paixão de novo. Como se fosse a minha primeira vez. Coração que tava no fundo do poço. Ela desde seu corpinho lindo que Deus fez. Tá fazendo eu enxergar paixão de novo. Como se fosse a minha primeira vez. Coração que tava no fundo do poço. Mas a vida é assim. Cheio de surpresas, energias boas, joga as cartas na mesa. Ela não presta, é fato, mas é verdadeira. Sem notícias boas, minhas notícias são as mesmas. Que tá uma loucura. Penso no seu olhar, vejo sua postura. Tô querendo te arrumar, cê tá uma bagunça. Deixa eu te arrumar, de novo bagunçar. Machuca sua coluna e ela desse seu corpinho lindo que Deus fez. Tá fazendo eu enxergar paixão de novo. Como se fosse a minha primeira vez. Coração que tava no fundo do bolso. Brisa do mar. Se eu tô com ela, sendo aquele Kennedy pra relaxar. Vem se soltar. Sua sensualidade de verdade deixa eu duro de lembrar. Gata, eu sou gay. Hoje eu vim com o jeep do Pablo Escobar. Só pra te buscar. Bigodinho tá chique de Lacoste. 12 mola do Neymar. Do Neymar, a fita esse par. E o Kevin já disse que as bitches vão querer te invejar. Mas em paz, 300 por minuto, nosso crossfit é transar, transar, transar. É melhor deixar pra lá. Piloto automático, minha Porsche, minha vida tá. Sua vida vai mudar. Plato, plomo, come, somo, sume, come. Nem precisa se estressar. Nunca foi, mas tu vai lá. Na favela que eu vou te apresentar. Mil e tu que fica lindo pra voar. Brisa do mar. Se eu tô com ela, sendo aquele Kennedy pra relaxar. Vem se soltar. Sua sensualidade de verdade deixa eu duro de lembrar. Ela quer vir pra minha casa, hoje ela tá querendo. Não vai brotar se não trazer uma por 900. Pego, te pego subindo, pego, te pego descendo. Minha piroca nessa vida é seu maior tormento. Pego, te pego subindo, pego, te pego descendo. Minha piroca nessa vida é seu maior tormento. O bonde é só moleque bom, só bandido sinistro. Cê se inspira na Rihanna e nós no El Pablito. Vem sentar um pouquinho, vem fumar o finito. Na minha base, na minha cama, te pego sinistro. Vem sentar um pouquinho, vem fumar o finito. Na minha base, na minha cama, te pego sinistro. Ela vem sentando no malote. Sabe que o papai pode bancar. Tipo Silvio Santos, conta forte. Perigoso igual Pablo Escobar. Ela vem de Medellín. Ela vem sentar pra mim. Eu gosto disso, vou até o fim. Vou botar tudinho. Perigoso ela se apaixonar. Não vou dar uma atenção. Não posso, sou tipo cachorrão. Ela me olha e vê. Comigo ela quer ficar. Sabe que eu posso morrer. Sabe que eu posso matar. Sabe é difícil me ver. Sabe é fácil eu te encontrar. Sabe que é só eu querer. Sabe que é só eu chamar. Ela vem sentando no malote. Sabe que o papai pode bancar. Tipo Silvio Santos, conta forte. Perigoso igual Pablo Escobar. Bate o fio, liga nós, qualquer coisa, pela hora. noia querendo comprar. Adulterio de criatividade pode entorpecer sem te prejudicar. Armamento de guerra, nós joga pra ela postar uma fotinha com fura do H. Obturando inimigo, ganho dinheiro, perde o juízo. Bala voando no copo da louca e daqueles que não tá fechado comigo. Holly, holly, punch voa. São várias histórias de quem quis bater de frente, mas não teve glória. Essa corintiana não erra na reta. Jesus Cristo protegendo nas costas. Todo dia nós travando uma guerra. Só de esquina não conhece a derrota. Holly, holly, punch voa. Várias histórias de quem quis bater de frente. Teve glória. Essa corintiana não erra na reta. Jesus Cristo protegendo nas costas. Todo dia nós travando uma guerra. Só de esquina não conhece a derrota. Montei meu time, cartão tá montado. Conheço cada um, não tem essa de convidado. Da ponte pra cá, SP, zona sul Brasil. Na mala que era de tênis, tô portando um fuzil. Que derruba safado, da fim nos talarico. E pedófilo, comédia, nós não aceita isso. Se hoje cê anda tranquilo, sem ser roubado, foi nós que passou a visão, cê na favela é cobrado. Se hoje anda tranquilo, sem ser roubado, foi nós que passou a visão, cê na favela é cobrado. Um pelo outro, certo pelo certo. Pra molecada que tá vindo é foco no progresso. Um pelo outro, certo pelo certo. Pra molecada que tá vindo, foca que vai dar certo. Um pelo outro, certo pelo certo. Pra molecada que tá vindo é foco no progresso. Um pelo outro, certo pelo certo. Pra molecada que tá vindo, foca que vai dar certo. W7 no beat. W7 9008.